coisa louca. Que tentação, eu nunca vi coisa igual. Tão linda e envolvente com seu jeito sensual. Ai meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Tá me beijando, tá me deixando alucinado. Menina, eu lhe pego e lhe mostro o meu gingado. Até embaixo, vê se desce pra valer. Me mostra como desce, eu quero ver. Oh! Uma mão na cabeça e vai descendo, desce. A outra na cintura e vai mexendo, mexe. Com esse corpo todo, quero ver você quebrar. Vem aqui pro chance balançar. Vem, mãe! Uma mão na cabeça e vai descendo, aí é bonito! Essa voz e canta, vai! Com esse jeito meigo que me deixa louco, eu já estou fissurado, olha que tesão. Agora vem comigo, vem sentir essa emoção. Aí é covardia, mãe. Com esse jeito meigo que me deixa louco, eu já estou fissurado, olha que tesão. Agora vem comigo, vem sentir essa emoção. Oi! Com a mão na cabeça e vai descendo, desce. A outra na cintura e vai mexendo, mexe, mexe. Todo quero ver você quebrar. Vem aqui pro dance balançar. Desce, com a mão na cabeça e vai descendo. Desce, aqui todo mundo se balança. Mexendo, mexe. Com esse corpo todo quero ver você quebrar. Vem aqui pro dance balançar, se balançar. Abre alas pra eu poder passar, porque eu sou tchan do Brasil. Isso é bola na rede, cumpai. Desce, mãe. Aí é covardia. Me mata, mãe. Que coisa louca, que tentação, eu nunca vi coisa igual. Tão linda e envolvente com seu jeito sensual. Ai meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Tá me beijando, tá me deixando alucinado. Menina, eu lhe pego e lhe mostro meu gingado. Até embaixo vê se desce pra valer. Me mostra como desce, eu quero ver assim. Cabeça e vai descendo, desce. A outra na cintura e vai mexendo, mexe, mexe. Com esse corpo todo quero ver você quebrar, mãe. Vem aqui pro chance e balançar, vem. Desce, com a mão na cabeça e vai descendo, desce. Agora mexe, mãe, vai. Vai mexendo, mexe. Com esse corpo todo quero ver você quebrar. Vem pro El Chance balançar, Brasil. Com esse jeito meigo que me deixa louco, já estou fissurado, olha que tesão. Agora vem comigo, vem sentir essa emoção, mãe. Muita emoção, mãe. Que me deixa mais. Eu já estou fissurado, olha que tesão. Agora vem comigo, vem sentir essa emoção. Ai, ai. Com a mão na cabeça e vai descendo, desce. A outra na cintura e vai mexendo, e vai mexendo, mexe. E vai mexendo. Quebra, mãe. Oi. E vem pro El Chance e balança, vem. Com a mão na cabeça e vai descendo. Quebra. Não!